Você é a luz da minha vida, o sol que ilumina o meu mundo encantador. É a estrela mais bonita, a paixão que vem e fica no coração de um sonhador. Você é a lua encantada, que vem de madrugada, faz de mim seu esplendor. É a inocência de menina, que me descortina, com seu corpo sedutor. Você é minha recompensa, o alimento que me sustenta, faz de mim um vencedor. Você é minha alegria, a minha fantasia, que me enlouquece de amor. Você é a lua encantada, que vem de madrugada, faz de mim seu esplendor. É a inocência de menina, que me descortina, com seu corpo sedutor. Você é minha recompensa, o alimento que me sustenta, faz de mim um vencedor. Você é minha alegria, a minha fantasia, que me enlouquece de amor.